人记得到那时候，记得到到那儿出门你也哭哭说呀咦，我记得记得到那时候，记得到到那儿出门你也哭哭说呀咦，干到 Max 也没吐个 CC， 鼓的 onda， 嘎啦 casa vai cair com o Michelle、Natalia、Manu， sacudindo a cidade de norte a sul， arrepiando nas picadas de dia， não perde a pose comandando a produção de Henrique。